4070, da Azul, sem identificação, desça para 2000, peço para o Diduna, ajuste 1018. Estabilizado, velho, 728. 728 da web complete, chame torre 118-95. Obrigado, professor. Betan, boa noite, a cena identificação 3000 pro Diduna, ajuste 1019. 3000 pro Diduna, ajuste 1019, 264, boa. 4070, do final IDSXA, reporte estabilizado. IDSXA, reporte estabilizado. 4070. Tá, muito boa noite, acione a identificação. Desce para 4 mil pés, Prodiduna, ajustado 29. 4 mil, Prodiduna, 29, 32, 50. Então, 3164, desça para 2019, e o sinal IDSXA reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, 2000, ajustado 3164. Boa noite, o azul 4070, nacional 10. Reporta que eu tenho embaixo travado azul, quer ficar no estado. Reportará, o azul 4070. Passou e travou o azul 4070. O azul tem pouso autorizado, 130 graus, com 5 nós, fechando 0. Mini pouso da 90, azul 4070. Informação 398, sendo identificação do seu 050 Pro de Duna, ajustado 1019. 050 Pro de Duna, 1019. Do 4070, solo 47, direita 21.9, solo entrar, bem-vindo. 3164, estabilizado em LS. Avistado, pouso autorizado, vento 170 graus com meia dúzia. Livre, pouso, 3164. Direito 164, bem-vindo, Sola 52, direito 21.9, Sola Livrar. Desce para 2000, 1019, livre sinal e LFC, reporte estabilizado. 2000, 1019, reporte estabilizado, 398. Salvador, boa noite, é o TAN 3662, a informação é a Tango. TAN 3662, aciona identificação, voe direto Duna, aguarde para descida. Direto Duna, obrigado. 62. Agora assim sob contato, desça para 3.000 pés, o ajuste 1019. 3.099, está 3.662. Oi, Salvador, muito boa noite, TAN 3852, passando Cibra. Reporte que tem baixo travado. Tá baixo, travado, TAN 3852. Ou Estamos autorizados, pista no zero, 130 graus, com 7 nós. Então, ponto autorizado na 10, está 3850. Salvador, gol 1613, está pronto para o táxi. Está com o PAB de 169, 3 horas e 42 minutos, está na conta. Índia, para o condutor da 10, ele 19, com o condutor 189, escrito no 103. Solo agora 58, direito 21.9, solo Israel, bem-vindo. Direito 21.9, obrigado. Para Salvador, gol 1613, ponto 0010, pronto. A linha ainda é quase imediato, quando autorizado, né? Positivo. Sim. Inicialmente a linha, aguardando apenas a liberação da pista pelo tanque pousou. Ok, vai alinhar e aguardando a autorização, quando é 1613. Graus, meia dúzia nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem, bom, 6 horas e 3. Alfa e Juliette, pra 3, 3, 8, 5, 8. A frequência do controle. Salvador, boa noite, Bono 613. Bono 613, contato radar Tubal 360, pessoal, Arbor Eletro. Arbor Eletro, gol no 613-310. 3620. 360, obrigado. Passareiro 2224, pronto para o...